tem festa, é o seu aniversário. Deus te abençoe muito, muito cada dia. Eu quero ver esse sorriso, janelinha, apagando a velhinha. O seu melhor presente está nessa caixinha, que tem a forma do nosso coraçãozinho. Quem sabe grita o nome dele aqui pra gente. Thank you.